Box apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Mais uma vez, mano, estou aqui para te falar que nessa vida bandida alguém pode te matar. É só sacar o oitão, exterminar mais um chegado. Não posso conviver mais assim. Quero encontrar com os meus manos, curtir um gangster foda, tomar uma cerveja como dizia meu pai. Meu filho, olhe para frente e para trás. Muito obrigado meu pai, que sempre está comigo. Só que nessa vida bandida a gente também tem inimigo querendo nos ferrar, só pensam em matar. Puxar o gatilho e fazer mais uma mãe chorar. As lágrimas geladas que cobrem o seu coração de ver seu filho sendo notícia em um jornal, na página criminal. Uma foto foda de mais um mano exterminado pela violência de muitos otários inconscientes na neurose. Alucinados, armados, fudidos, perdidos pela vida do crime. Se sentem o maior de ver o tambor rodar em uma noite sombria e gelada de um final de semana. Isso não é bacana. Isso não é bacana. Manos que se foram, descanse em paz. Estão ao lado de Deus, manos, até mais. Manos que se foram, descanse em paz. Estão ao lado de Deus, manos, até mais. Manos que se foram, descanse em paz. Estão ao lado de Deus, manos, até mais. Manos que se foram, descanse em paz. Descanse em paz. A violência, porém, toma conta da cidade. Polícia ou ladrão, eu já não sei quem é quem. Já chega descarregando, mandando para o além. Tem que ser esperto, senão amém. Lá se foi mais um irmão que vai ser lembrado pela foto de um chegado que se lembra daquelas curtições. Alessandro vai ser lembrado como um grande irmão que em nossa memória sempre estará. Mas é tão fácil você andar pelas ruas da sua cidade e se deparar com uma pá de treta errada. E é por isso que agora estamos aqui para relatar que a vida do crime não compensa, você não ganha nada, só perde sua vida em uma cela vazia. Os dias passarão devagar, pode acreditar. Enquanto você sofre, muitos comemoram aqui, fazendo festa e alegria no final do ano, no aniversário de seu filho que completa hoje 8 anos. Então é assim o sistema da vida, quem fere com ferro será ferrado. É motivo. Mundo cão, aqui fora um mapa de inimigos que sempre estarão atrás de você, querendo sua cabeça pra fuder com você. Então seja esperto, malandro, não vacile, pois um pequeno vacilo te mandarão para o caixão. Herança de rua não manda um recado em vão. Olodum, Garcia, Foco, Mano Oitão, estamos aqui para o que der e vier. Somos do subúrbio de Goiânia, Zona Sul. Pra nós um lado bacana, violência não tá com nada. Mano, lute pela paz, até mais. Manos que se foram, descanse em paz. Estão ao lado de Deus, manos, até mais. Manos que se foram, descanse em paz. Estão ao lado de Deus, até mais. Manos que se foram, descanse em paz.